é ou não? Quando eu te conheci, foi maravilhoso demais. Eu me apaixonei por você, e agora, meu amor, eu quero muito mais. Na vida todo mundo erra, e aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. Meu bem, eu sei que a gente errou, mas que culpa que eu tenho se a culpa é do amor? Janara, Janara, Janara, Janara, o meu coração é teu. Janara, Janara, Janara, Janara, o teu coração é meu. A gente errou, mas que culpa que eu tenho se a culpa é do amor? Janara, Janara, Janara, Janara, o meu coração é teu. Janara, Janara, Janara, Janara, o teu coração é meu. Só eu e você, só você e eu, e a gente